today to clean line up and maintain running with Sam. Obrigado, bom dia, 3597. Tango Lima, Zulu Golf, pronto, cópia. Cruzado, Salvador para Grupo Zulu, fazendo seria em Tuberá. Via roda do plano DCT, plano Yankee 040, pode modifica para 1 no meu pé, prossegue visual. Sai da Arbor, após DCT. Decola Pichano 7, primeira curva à direita. Adiciona 0266, controle 120, decimal 8. Permanece a curva direita após decolagem, então na 7. Confirma o PLB. Confirma o PLB. 05 a bola, para acionamento, táxi, 14-1895, altímetro 1097, Lima Zulu Golf. Fala, gol 1759, solicita o táxi. PLB 1-85, 3 horas e 50, alternado Galeão. Atualizado de Apache, Índia, ponto de espera, 2-1895, altímetro 1-0-7, gol 1-7-5-9. Atualizado táxi, Apache, Índia, ponto de espera, 1-1-8-9-5, 1-0-7, gol 1-7-5-9. Aporte para o pushback, 0-9-9-7-2. Toba Golf 8, wind 240 degrees 03 knots, clear the call for 07. Pagou feito, Arbona 3-0, call the path control, 3-0, that's no way. Ingresso, thank you, Papa, Google Pay. Fechado, Zulu, autorizado. Ingresso, é bom, atleta, pronto, no set. Front, Papa, Google Pay, 1600, climbing flight level 432. Autorizado, ali, mantendo no set, a porta pronta. Papa, é com o 8-6, climbing and maintain flight level 450, via Puka departure. Continue 450 on the Puka departure, thank you, Papa Galapé. 4, informação, curso November, pronto, cópia. Estimativo está, tipo, a gente está November. Cruzado Recife, via Brasil 197, nível de voo 350. Sai da Puka, transição Caju. Agora fechando a zero, primeira curva esquerda. Adiciona 5501, controle 120, decimal 8. Paciente, autorizando Recife, via Presulô no 7, nível 350. Decola na Puka Caju, decolando no 0, com curva esquerda. Aciona 5501 e o controle 208, azul 4234. Agora você pode contar azul 4234. Repassará, muito obrigado. 2, 5, 7, quero importar o localizador do 09. 5, 9, autorizado alinhar decolar, pistão 1-0, vento 2, 4-0, grau 03. Autorizado alinhar decolar, não 1-0, gol no 7-5-9. Charlie, Federal 9972. Qual é o gol no 649? Positivo. Gente do Atis Novembro, autorização por segundo. Novembro confere, autorizado para Serra Bravo, Papá Serra, via Rota do Sono, contra o ISC 50, nível de voo 360. Saída da El, Leda, Bidev. Decola fechando a zero, primeira curva à direita. Adiciona 5503, controle 120, decimal 8. Por seguro, rota do plano, Peruísk 50, nível 3, linha 120, Dael, Leda, Bidev, a subida, decolando a 10, curva direita, 5503, transponder, 208, controle, gol, 1649. Correto, aposto pronto, gol no 649. Show. Abita 6570, chama Recife, 2685, aterno 2545. 2625-2545, 6570, boa, até a próxima. Sente autorizado, Salvador para o Grupo Zulu, plataforma Natia, rota direta, 1 no mil pés, decorda 197, curva direita, corredor Axé. Aciona 0145 e o controle 1208. 1759 após 2000, autorizada para de Leda. Após 2000, vou a Leda, gol no 759. Correto, até onde vem de Serra, para acionamento táxi, torre 1895, 1017, não tinha para bagagem. Autorizado táxi, ponto de espera Bapá, Lima Zulu Golf. Chega Charles Zulu, decolado 35, controle 20, decimal 8. 208, bom dia. Pushback acionamento, gate 8, o azul 4234. Após táxi, azul 4234. Autorizado, chamar a táxi, o azul 4234. Zulu. Para o possível estimado de pouso. Aguarde. Papá Eco Golf 8, call Recife Center 12685, backup 12545. Call Recife Center 12685, backup 12545. Ok, 2835, 45. Pede Charles Zulu com sua altitude? Mil pés. Gente, apenas para informação, no radar aparece 1.300 pés. O ajuste em Salvador no 017. Ajustado no 017. Fazer verificação. estabilizou ILS, Bono, 092. Seta final, torre 1895. 1895. Oi, Bono, 092, ILS, e... 092, repórter checando. Estou no 7270 graus 039. Enxugou 649. Sou azul 42348-6330 Aracaju. 86330 Aracaju, táxi autorizado via parte principal, táxi Índia. Ponto de espera da pista no 0, torre 1, o noido decimal 9, 5, altímetro no 097, azul 4234. No 097, pátio principal Índia, ponto de espera da 90, chamação 1895, azul 4234, obrigado, bom dia. No 092. No 092, beleza. Bom dia, o general 972.0 para. Nossa, 2, vou ter ponte para guardar, né? Mandei. Números do Golfo, decola de 4-0, controle em 2-0, décima 8. Sim, obrigado, meu Deus. Controle, bom dia, para passar o Golfo, de decolagem aqui, curso a terceira coral. Número do Golfo, contato radar, sua para 040, saída coral. Acendendo 040 Coral, Lima 0. Táxi, repórter, ponto de espera da Oscar, no 2007. Pelo 649, autorizado, pushback, repórter, táxi. Nível push, 649. Guardo para estimado de pouso. Ah, ok. Esse é Mano Terra 90, é Whisky Zulu. 1-1. 1-0. Copiado. Entende como é que tá a altitude do Charlie Zulu? Agora recebo no 1100 pés. 1100 pés? Afirmativo. Ok. As válvulas começaram a esquentar. Sente, o Juliette Charlie Zulu vai manter no 1000 pés até o destino? Afirmo. Passa fora da barra, tem sequência livre, nenhum traço no centro reportar. Zulu. Não, falso. Salve Salvador, bom dia, gol 092, estando a ser escuta. O 092, taxa via Alfa, reporte antes da Juliette. Vai reportar antes da Juliette, gol 092. Salvador, muito bom dia, azul 4234, ponto de espera da 1-0. Base 4234, bom dia, após início do Sideral, ali mantém pista 0. Após início do Sideral, ali mantém no 0, azul 4234. Salve Gato Serra, decolado de 43, pronto para o Itapuã, controle do 0, está acima 8. E na prova do Itapuã, passou para o controle, eu faço o Gato Serra. Hotel Juliette Serra, destino Manati? Sim, Manati. Gente, autorizado direto destino, reporta livrando o CTR. Reporta livrando da vida, livrando o Juliette Serra. Controle, bom dia, Sideral 9972 de coluna, sua escuta. Sideral 9972, contato radar, flotador 320, saída Momo. 320, saída Momo, totalmente visual, pode voar direto Momo ou Cogbo? Cos 2000, direto Momo. 2000 Momo. Formando dentro da Juliette, Golf 0949. Para o ataque, 5 metros de margem. 1 na borda, 2 horas e 4 metros. Fazendo o Golf? Essa é a escuta. Confirme o destino? Serra Serra Delta Mais, fazendo a Suzy em Tubalá. Destino Pousa 1108, solicita a proa. É o destino 250. Gente, mantém a coral, o Lima Zulu Golf e o estimado 1108, confere? Aguardando para a próxima. Coro 649, autorizado Lema, mantém piscando 0. Aqui mantém o 234, 246, controle 120 da sessão 8. 1208, obrigado, bom dia. Sideral 9972. Prossiga. Você conseguiu coordenar a Cogbo? Aguarde, ainda mantém o perfil. Guardando. Controle Salvador, bom dia, azul 4234. Cruza 3000 na Pucaracaju. Azul Voo 4234, contato radar, voo 4350, saída PUCA. PUCA, nível 350, 4234. Prossiga. Quanto estará o aguarde, Lima do Golfe? Zero, autorizado pushback em prudente. Gente, autorizado direto de China. Ah, confirmando, a pro ideal é a 257. Cliente, autorizado direto de China, Lima Azul Golf. Bom dia, voo 649, da Elfa, americana. Voo 649, contato radar, suba para o 360, saída da Elfa. 360, após 2000, pode voar direto do Zeta. Principalmente manter o perfil, aguarde. Guarde. Será 9972, Recife, 12685, Alterna 2545. 353, Red for Coast. Pode copy that, que deu 1353. Baldúcio Sierra, Golf Alpha Sierra. Flight level 320. Via Upper Zulu 17, after Flaco from a flat plane route. Take off runway 10. After right turn, Arbo departure, after flight Elefa. 120.8. Squawk 5510. Sierra Alfa Sierra, Valle del Príncipe, Airway, Upper 217, then White Van Hoos. Runway 1040. After takeoff, right turn to onboard transition Alpha. Frequency 118.18 and 1510.3353. Departure is Arbor, Alpha Romeo, Bravo Oscar Romeo, Alpha, Echo Lima, Echo Fox Alpha. Squawk 5510. Do 4234, Recife, 2685, Alterna 2545. 2685, primária, 2545, stand-by, o azul, 4234, obrigado, bom dia. Chile, 1351, ready for copy? Ready. Valdúcio Serra, Golf Alfa Serra, clear flight level 320, via Upper Zulu 17, after fly conforme flight plan route. Take off runway 10, right turn, Arbor departure, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, after fly Elefa, Echo Lima, Echo Fox Alfa. 120.8, Salvador departure frequency, and squawk 5534. Here from Salvador, level 320, after 217, after that flight plan route. Departure runway 10, departure Arbor, right turn transition in Limpa, frequency 120.8, scope 5534, transition 1351. Lanche Leon 351, correct board for pushback and startup. 1351. Para taxi federal 9970 com 4 abortos e 449 só mais. Utilizado táxi via parte principal, Índia e Alto, no ponto de espera da 10, chame torre em 1, 18.95, que legal no 0.17. Utilizado parte principal, Índia e Alto, na parte de espera vai chamar torre de 18.95, ajuste 10.07, será 9.970. Colo modificado 1054, desça com referência de Zuaz Lima do Golf, reporta cruzando 3.500 pés. Sr. Matias, federal 9970, pode esperar da 10 para mim. Federal 9970, autorizado a linha decolar pista 10.250 graus 02. Autorizado a linha decolar 90, Federal 9970. Lima Zulu Golf, tente, cruzando 3.500 pés, estimado de pouso no 108, está agora a 43 milhas de Salvador, tem o serviço radar terminado, alterna a frequência de Ilhéus, 1201, bom voo. Tem a frequência livre, alterna a frequência de Ilhéus 1201. Geral 9970, calculado 56, controle 20.8. 208. Serão 9970, boa. Serão 9970, contato radar, procura 340, sai da Momo. 340, como possível, solicita Cogbo. Tem só pelos 2000 voa Momo. 2000 Momo. Tá curvando a esquerda Momo, então, obrigado. Salvador, muito bom dia, é o Azul 2796, no pátio 33 é o meu, centro da informação no venda, a autorização é para João Pessoa. Azul 2796, Salvador João Pessoa, 150, nível autorizado, via Golfo 677, decolada 10, primeira curva à esquerda, saída Conde. 120, decima 8, controle, acione 0275 no transponder. Autorizou 150 para João Pessoa, via Golf 677, decolada 10, com curva esquerda, no perfil da Conde. 1208, 0275 é o código transponder para o Azul 2796. Correto, chame para o pushback seu nome. Chamaremos quando pronto para a pushback da 2796 da Azul. Controle Salvador, bom dia, hoje é a Nerda 302 Transférico, 0185 para 950, com a informação novela. Para 6302, identifica a chegada a Mari, destacar 0620. Identificou a chegada a Mari, 0620, amigo, hoje é a Nerda 302. Salvador, bom dia, Azul 4981. Azul 4981, identifica a chegada Golf, desça para 0620. Salvador, 4, informação November. 03304, identifica a chegada bom, fidesa para o 070 e redução para 2509. Sideral 9970, Recife, 2685, alterna 2545, é o Sideral 9970. Jorgetinho, vai ser batido amanhã. Poxa, na 6312, desça para o 050, direto TAP. 050, direto TAP. Poxa, na 6312. Bahia 312, a velocidade? 2709. Azul 4981 na velocidade? 2285. Reduza para 2509, o azul 4981, o número 2 na aproximação. O 4981 completa a redução para 2209. Azul 4981 completa a redução para 2209. 2209, redução. Leve a 312 sem restrição para 3.000 pés, o ajuste 1.018. Tá com 2509? Aqui está até um pouco mais acelerado, 280 na presente, descendo para 3.000, ajustado no 018. Poxa, né, leve a 312. Alfa Tango Serra, sendo identificação na proa de Amã, para interceptar a chegada Amã, reporta no ideal de descida. Apenas confirmando, está no 070. Sim, está descendo para 070, proa de Amã, vai reportar o ideal, Alfa Tango Serra, graças. Hotel Juliette Serra, acionado 0145. É, se eu aprovo fora de Itapuã, reporta ingressando na CTR em Salvador. Zoom 4981, desça para 4.000 pés, o ajuste no 097. Flávia 6312, desça para 2.000 pés, o ajuste no 017, fale para a LS, reporta localizador. 2.000 pés, agora ajuste no 017, chama no localizador, vou chamar a minha 312, pode ver aqui. torre, o perdão, controle. Controle 6312. Prossiga. A senhora fala aí com o serviço médico de Salvador ou não? Negativo. Tem algum problema na 6312? Passageiro, vai precisar de um atendimento aí, mas não estou declarando emergência não, tá? Se você puder adiantar alguma coisa aí, por essa gentileza, eu me agradeço. Azul 4981, todo vetor para sequenciamento, direita para o 230, limite ao localizador. Direita 230, sequenciado localizador, 4981. O Oxanel 6312, confirma a informação, o senhor solicita que a gente peça apoio, é isso? É, eu estou falando com a minha companhia aqui, mas se você tiver alguma maneira de adiantar também, eu te agradeço. A passageira do sexo feminino, eu posso te confirmar, eu confirmo com a torre, então aqui os dados dela, pode ser? Gente, confirme a situação da passageira. Como é que é? Desculpa, não entendi. Os sintomas, o que, é que a passageira que o senhor está falando está sentindo? É a arritmia cardíaca e pressão também, segundo a informação da enfermeira agora. Gente, é o sexo feminino, confirme a idade e a poltrona. Peraí, só um minutinho. Azul 4981, desça para 3.000 pés, ajuste 1018. 3304, desça para 4.000 pés, ajuste 908. 4.000 pés, 1018, né? 3304. Bom dia, bom 2199. Bom 2199, identifica, chegada Mari, desça para o 050. Identificou Mari, 050, 2199. Escuta, sente da informação. Novembro, solicita atualização com FINS. 1095, Salvador com FINS. 360, nível autorizado, via Upsilon 21. Decolada a pista no zero, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa. 1208, controle, 5543, full transponder. Correto, junto com o espectro funcionamento, gol no 095. Estou confirmando, tem enfermeira a bordo? Não, tem, só tá. Tem enfermeira a bordo, tá dando socorro aqui inicialmente. Azul 4981, com flat esquerda para o 140, nessa 37 localizador. 140 localizador, meu, autorização para a posição, né? Autorizado no parte 3, chame para o DAX. Mais DAX foi 7,96 da zona. Eu achei o cereço. Gente, as informações iniciais a gente já passou para a torre, sexo feminino, arritmia e pressão, solicitou apoio em solo, e aí o senhor prossegue com as seguintes informações junto à torre, na 118.95. 18.95, vou chamar, obrigado, bom dia. Azul 4981, desça para 2.000 pés, ajuste 1.018, completa a esquerda para o 1.20, nessa para o intercepta, reporta estabilizado. 520, 2018, para 50 graus, 02 nós. Autorizado pouso, pista no zero. Marcou, tem já checado, autorizado pouso no 06302. Esse controle informou, senhor, nós temos uma passageira com sentido muito bem a bordo, solicitamos apoio de solo após o pouso. Alguns dados dela, a poltrona 28 eco e a idade aproximada é a 10, pois a idade confirmada 60 anos. 60 anos, 28 eco, sim. Ativo, obrigado, Deus. E Juliette. Para 1809, Alfa Tango Serra está no ponto ideal de descida. Alfa Tango Serra, desça para o 050. 050. Paulo Salvador, o Azul 2796, agora pronto para o táxi, 53 a bordo, autonomia de 4 horas e 10, alterna Maceió. Azul 4981, estabilizou? Estabilizou, 4981. Reta final 1895, a torre. 1895, obrigado. Ponte espera da 10, vai chamar a torcida 1995, o Azul 2796. Dentro de 1895, ponte espera. Do Uno, bom dia, continua a aproximação, informa a pista livre. É, aguardando o 4-9. São 3304, está livre LS, reporta localizador. 3304, reportarei. Gente, na prova do farol de Capão, reporta para a descida. Na prova do farol, reportarei para a descida, para o Grande Serra. Ô, Salvador, bom dia, Xanel, minha 3-1-2, de Branco. Minha Lema 3-1-2, segue via Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, esperando o ponto de manhã. A senhora sabe de descer nosso apoio de solo, já está no portão? Já fomos, já, a frota já foi informada. Ok, muito obrigado. U 4981, vento 250 graus, 022, autorizado pouso, pistão 0. Livre pouso, 4081. Salvador, muito bom dia. O Azul 2796, ponte espera da 1-0. Azul 2796, bom dia, manter ponte espera. Após aeronave final, autorizado, né, manter a pista no 0. Precisa manter ponte espera, após a passagem da aeronave final, autorizado, né, manter no 0, 2796, Azul. Então 3304, completa final, torre 1895. 1895, 3304. Próximo 9. 219, obrigado. 4, 1, 9. Essa é a porta localizador. 2018, Savarino Lock, 2199. Paulo Salvador, bom dia. Azul 4981 está ligando na porta. Azul 4981, prossegue via Alfa, chamamento da Juliette. Segue Alfa, segue e agora a gente da Juliette, 4981. Salvador, bom dia, o Zé 33. 04, uma milha para o marcador externo, baixou, travou, visual, pista 10. Zé 3304, bom dia, informa a pista livre. 3304. Zero quatro, 260 graus, 029, autorizado pouso, pista no zero. Nível pouso, pista no zero, na 3304. Passo 2796, decolou 25, controle 20, decimal 8. Controle 20, decimal 8, passo 2796. Controle Salvador, dia azul 2796, bom dia. Controle Salvador, de azul 2796. Azul 2796, contato radar, ficou para o 150, sai da Conde. 150 na Conde, 2796. Salvador, papapapá, Alfa-Tango Serra, Dígima, tenho 50 na proa de toque agora. Alfa-Tango Serra, mantendo a chegada, desça para 3.000 pés, ajuste 1018. 3.000, mantendo a chegada, 1018. Porção 2, azul, passa na deitão. Confirme? Contagem de terra no ponto de áudio de descida. Desça para 500 pés no ajuste 1018, reporta-me através de Pluaçu. É, já estou tudo através de Pluaçu, ok? Sente, torre 1895. 1895, contagem de terra.